Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de dezembro, tá quase ali, né? Tá pego por um beicinho de uma pulga. Tá bom, compadre? Compadre, meninada, vizinhança, cachorrada, tudo na santa paz, né? A discoteca do Cleiton traz hoje a dupla Marcos e Danilo. A Faculdade da Música traz os mestres João Paulo e Daniel. A frase irretocável de Denise Aguiar. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo número 7, oração pedindo justiça. A dica de hoje é dica de férias econômicas. Eu vou passar para você uma dica para você ir para a praia ou para as montanhas, né? Gastando muito pouco dinheiro e se divertindo muito, viu? Alô, alô, Arota Boa, eita cachaça brava, essa foi brava mesmo, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai recordar um dos seus grandes sucessos. Hoje eu vou conversar no programa com dois meninos, menino mesmo, viu? Lá de Unaí, nas Minas Gerais, o Ricardo e o Ronael. São cantores, são compositores, lançando mais um CD, vão conversar comigo daqui a pouquinho. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí, ao duplão, João Carreiro e Capataz, pergunte a ela. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança aquela aliança, aquela que ninguém deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Primeiro

menina que eu vivia a esperar. É um estouro de garota e me entende, me entende, só no olhar. Agora eu vivo a cantar, encontrei o meu amor. Sou feliz ao te adorar, meu amor. Afinal chegou a garota que eu vivia a esperar. Me entende, só no olhar, só no olhar, só no olhar, só no olhar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, os VIPs, afinal chegou. No próximo bloco, eu vou conversar com a dupla Ricardo e Ronael. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo aqui hoje esses meninos e acompanhado do pai, né? O pai já conhecia de nome há muito tempo. Porque muitos artistas que passaram aqui no programa ou tiveram arranjos feitos por esse rapaz, ou cantaram músicas de autoria dele, né? Eles são aqui de Unaí, nas Minas Gerais. O pai nasceu lá em Biquinhas, mas está lá em Unaí há muito tempo. E os meninos, né, estão aí são meninos mesmo, mas já estão há 15 anos na estrada da música. Isso é bom para quem acha que é só gravar e ir para casa esperar o sucesso, para saber como é que é a vida do artista, né? Recentemente, eu os vi no SBT, naquele programa que teve lá, um programa sertanejo lá, que teve um festival sertanejo que teve lá, com a apresentação do menino Leonardo, Pedro Leonardo, né? E aquela gostosona, aquela mulher lá, 2,5 metros de mulher. Eu vou te contar, uma mulher daquela, Deus não precisa ajudar não, o capeta não atrapalha. Eu estou recebendo aqui os meninos do Vismar Martinho, o Ricardo e o Ronael. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Oh, muito obrigado, Cleiton. Guiar, para a gente é um prazer imenso estar participando do seu programa pela primeira vez. Pois é, um prazer enorme. E vamos aí mostrar, né, para o pessoal de casa um pouquinho mais, né, para quem não conhece a nossa história, nosso trabalho. É isso mesmo que eu falei, né? 15 anos. Vocês não parecem nem que tem 15 anos de idade, rapaz, já tem 15 anos de carreira, começaram de fralda? Já nasceu cantando. É, rapaz, mas também, né? Tem filho de peixe, né, peixinha? Peixinho, é. Como é que vocês começaram? Porque vocês já nasceram no meio da música, né? Pois é, com certeza. Nosso pai, há muito tempo, já tocava de banda de baile, ele tocava, cantava. Então, a gente... Nossos tios também, Dupla Milce Edmilson. Nosso avô, José Pedro, era cantor. Então, não tinha pra onde escapulir. A gente cresceu ouvindo música sertaneja. Aí, ali por volta de 98, foi quando a gente decidiu seguir carreira profissionalmente. Que aí, quando vocês tinham que idade nessa época? Eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 9. Eu, o Ricardo tinha 8, o Ronaldo 9. Então, o Vismar não brincava, não era um por ano, né? É porque a dupla tem que ser mais ou menos perto, né? senão não dá certo. Aí, a partir de 98, quando a gente conheceu o Chitãozinho Chororó, numa festa de exposição da nossa cidade, eles pediram pra gente cantar no camarim, a gente cantou, eles convidaram a gente pra cantar no show, ao vivo, e aí a partir dali... A partir dali a gente realmente levou a sério o negócio de música mesmo. E... Mas também com um aval desse, né? Pontapé inicial desse, né? Então, nada mais. A gente cresceu ouvindo Chitãozinho Chororó e receber deles uma. Bom, esse aqui é o sexto disco de vocês, né? Nosso sexto CD já. Tem também aqui um DVD que eu tô vendo aqui, né? Que vocês gravaram alguns anos atrás. Esse DVD, né? Foi em 2010, a gente fez na nossa cidade, um DVD bem simples, um DVD. Do nosso trabalho, do nosso quinto CD, a gente fez o quinto CD e fez o DVD. Agora aqui também tem uma coisa, né? Vocês não deixam sobrar pra ninguém, as modas é tudo vocês mesmo, né? Cara, a gente compõe, meu pai também compõe, a gente sempre procura gravar as nossas músicas, acreditar e até tentar passar nossas músicas pra outros artistas também. Bom, então vamos mostrar aqui, essa aqui traz o título do CD, né? É a música de trabalho. A composição dos meninos, do Ricardo e do Ronael e do Vismar, Deixa Rolar. Chegou a hora de desabafar. Tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar. Algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Com vocês, Pedro Paulo e Matheus. Aô, Humberto, tem que deixar rolar, né, Matheus? É isso aí, Pedro Paulo. Chegou a hora de desabafar. Tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar. Algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Vamos lá, Ricardo Rolaio, com vocês agora, hein? Vamos misturar tudo aqui? Segura assim. Agora é tarde. Agora é tarde. Agora é tarde. Chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde. Não fala nada, apenas deixa rolar. Pedro Paulo e Matheus. Ricardo e Ronael. Eu mostrei aí a música nova do CD novo de Ricardo e Ronael, Deixa Rolar. E vocês, o show de vocês, como é que é? Aqui nós temos dois exemplos, né? Você tem um cabelinho, você quase é um sertanejo universitário, né? Botou o cabelo pra cima, não ripiou, não, mas botou pra cima. Mas vocês, sendo filho de quem são, eu imagino que no show de vocês tem o espaço também pro modão, né? Com certeza. A gente nasceu ouvindo música raiz, a gente sempre valoriza, e é a nossa base é a música raiz. A gente canta de tudo, Fernando Sorocaba, Jorge Mateus, esse universitário, mas a gente nunca esquece o raiz, né? Sempre tem um espaço no show dedicado ao modão. A gente chama meu pai na frente, ele pega a sanfona, a gente vai com o povo e canta, o pessoal canta com a gente. Então a gente nunca esquece o modão, é a nossa base. E em casa, como é que é a vida de vocês em casa? Porque vocês também, porque aqui em casa é engraçado, rapaz. Minha casa é uma casa de músicos e tal, mas você acredita que nas festas aqui em casa não tem música? É que o pessoal conversa tanto. Sabe, a mulherada conversa tanto que não tem espaço pra música. Eu boto a música, você fala, diminui um pouquinho pra não atrapalhar a conversa. Então acaba que não tem. Não tem, né, música nas festas. E lá na casa de vocês, como é que é? O dia a dia de vocês? Vocês estão sempre cantando? Vocês param pra compor? Alguém tem uma ideia? Como é que funciona lá? Sim, lá em casa a gente, praticamente pode dizer 24 horas música. A gente acorda, ensaia, estuda música, compõe, grava no estúdio também, que a gente grava, a gente toca no estúdio. O CD nosso, inclusive, a gente mesmo que toca. Eu, Ronael, gravo guitarra e violão no CD nosso, o Ricardo gravou contrabaixo, meu pai sanfona, teclado, e assim a gente produz nossas próprias músicas. E a gente vive 24 horas de música. E a mãe, nesse caso, como é que fica, coitada? Rapaz, já acostumou. Minha irmãzinha, quando ela nasceu pequena, ela já dormia... Vocês são quantos irmãos? Três. O Ricardo e minha irmãzinha agora, de 7 anos. A forma foi a mesma minha, eu também tenho dois e uma menina, né? A forma do Bismar foi a mesma minha, né? Então é um ambiente estritamente musical. Musical, com, né, certeza. Rapaz, uma coisa você pode ter certeza, a vida do artista é difícil, mas é muito feliz, né? É muito feliz. Quem vive no meio da música, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui uma outra composição deles também, né? Do Ricardo e do Ronael e do Bismar. Festa na Piscina. Thank you. festa na piscina, eu falei pras meninas: tem ice, tequila, cerveja liberada. Toca o som do meu lojão e curta a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu lojão. As meninas loucas na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. É no tibum, bum bum, é no tibum, bum bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. É no tibum, bum bum, é no tibum, bum bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. Sabadão lá em casa, tem festa na piscina, eu falei pras mina. Tem ice, tequila, cerveja liberada. Eu toco o som do meu baixão e curta a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu lojão. As minas loucas na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. É no tibum, bum bum, é no tibum, bum bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. É no tibum, bum bum, é no tibum, bum bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. É no tibum, bum bum, é no tibum, bum bum. A mulherada no tibum e nós só no bum bum. Ricardo e Ronael, festa na piscina. Eu vou dar uma paradinha aqui, casa de mineiro tem que tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho e voltamos já já, conversando mais com Ricardo e Ronael. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo no programa hoje dois meninos, literalmente dois meninos, né? O Ricardo e o Ronael, eles começaram a cantar ainda de fralda, porque já tem 15 anos de carreira. Vocês têm quanto de idade, hein? O Ricardo tem 23, eu tenho 24. É, rapaz, estão realmente meninos. E a gente estava falando, né, porque o pai deles, o Vismar Martins, é um grande compositor. Passa o microfone pro Vismar aqui, porque ele tem, você de casa, você já ouviu muita música, né? Ô Vismar, queria dizer para você que é uma alegria recebê-lo aqui, conhecê-lo hoje, recebê-lo aqui no nosso programa, mas você já estava aqui, né? Porque a música tem isso, né? É verdade. A sua identidade já tinha chegado antes aqui, né? Pois é, o prazer é todo meu, é uma honra poder te conhecer pessoalmente, eu não te conhecia ainda, entendeu? Já tinha te visto seus shows, né, em outras oportunidades, então é um grande prazer estar aqui hoje. Só para o povo de casa saber, dá um grande sucesso seu. Teve um que foi do Bruno e Marlon, que foi no Brasil inteiro e teve um bocado de regravações, né? É, teve a música Demorou, que foi uma música que foi um sucesso, foi teve 22 gravações. Vocês dão uma palhinha dessa música assim, a capela aí, Demorou, aquela essa, né? Eu que andava na pitimba, agora tô numa boa, andava de cara feia, hoje eu tô rindo à toa. Comprei um carrão da moda, já não ando mais a pé. Tô bonito, tô podendo, rodeado de mulher. Demorou, demorou, demorou. Isso foi sucesso demais da conta. E aí teve mais, né, Vismar? Não ficou só nessa, não, né? Teve mais, teve. Eu tenho uma média de 160 músicas gravadas, né? Lógico, por artistas menores, né? Eu ainda não consegui ainda, mas eu tenho mais ou menos 160 músicas gravadas. Teve a Viola Tinil, que foi a música, uma das músicas mais tocadas em Barretos, não me lembro o ano, eu acho que foi... Agora diz que você também, se quiser te ver, tem que ir lá em Unaí, você não sai pra canto nenhum não, é o povo que tem que ir lá atrás de você, né? Sai pouco, o estúdio já toma muito tempo, né? É quem verdade. Trabalha com estúdio sabe, né? Estúdio toma muito tempo, então a gente fica lá trabalhando... E você se realiza também por intermédio dos meninos, né? Exatamente. E realmente dá muito trabalho, né? Cuidar de uma dupla hoje, a gente que é pai, realmente é difícil, toma muito tempo, né? É verdade. Bom, Vismar, muito obrigado, viu, a você pela nossa visita aqui, que você está fazendo, né? E um prazer recebê-lo aqui no programa. Vamos mostrar mais uma. Essa aqui é a composição, esse aqui ele fez sozinho, né, o Ronael. Vamos trazer aí do sexto CD de Ricardo e Ronael, Decidi. Não adianta mais tentar esconder esse desejo que existe em mim. Faz algum tempo que eu preciso dizer que você é o amor que eu sempre quis. Mas tenho medo de me abrir com você, perder a sua amizade. Não sei se você vai entender quando eu disser a verdade. Decidi me entregar de corpo e alma pro seu coração, te provar que o que eu sinto é mais que atenção, sei que é amor de verdade. Decidi acabar com a dor no peito que me faz chorar, olhar dentro dos seus olhos só pra te falar que existe amor de verdade aqui dentro de mim. Perder a sua amizade. Não sei se você vai entender quando eu disser a verdade. Decidi me entregar de corpo e alma pro seu coração, te provar que o que eu sinto é mais que afeição, sei que é amor de verdade. Decidi acabar com a dor no peito que me faz chorar, olhar dentro dos seus olhos só pra te falar que existe amor de verdade. Decidi te provar que o que eu sinto é mais que atenção, sei que é amor de verdade. Decidi acabar com a dor no peito que me faz chorar, olhar dentro dos seus olhos só pra te falar que existe amor de verdade aqui dentro de mim. Aqui dentro de mim. Aqui dentro de mim. Ricardo e Ronael, Decidi. Mas então vocês já nasceram com destino traçado, né? Pois é. Foi só seguir o pai. Estamos ralando aí, esperando algum dia alcançar nosso sonho dentro da música, né? E qual é o sonho de vocês? Conseguir ter nossas músicas rodando todo o Brasil, conseguir ter nosso trabalho reconhecido pelo Brasil. É, eu sempre digo o seguinte, esse departamento aí, só tem uma pessoa que decide isso, que é Deus, né? Ele tem um interruptor lá, que ele liga, e quando ele liga, sai de baixo, não tem, sabe, não, derruba toda a teoria, derruba tudo e tal, ele é que tem isso na mão. Mas eu acho que já é um grande sucesso vocês terem a possibilidade de trabalhar juntos, vocês têm um estúdio em casa, vocês trabalham, as pessoas vão lá, procuram, vocês conseguem sobreviver dignamente do trabalho de vocês, eu acho que isso já é um grande sucesso. Daí para cima é uma questão já de um lucro maior, que quem decide isso é Deus. Mas vamos deixar o contato de vocês aqui, o telefone. Qual é o telefone para shows? O telefone é 038-9140-9873. Repetindo, 038, Junaí, 9140-9873. Isso é TIM, né? É TIM. É 38, é o DDD. DDD. 9140-9873. 9140-9873. E tem essas redes sociais com aí, certeza, né? Com certeza. Facebook, Twitter, Instagram. Pessoal, é só botar no... Ricardo e Ronael. Entra no Google, põe lá Ricardo e Ronael. Que acha. É, que aí acha facinho, né? Vamos mostrar aqui mais uma faixa do trabalho de vocês, que é a composição dos três, né, do Ricardo e Ronael e também do Vismar Martins, Mulher do Sonho. Olhos cor de mel, cabelo cor de ouro, beijo de hortelã, sorriso encantador, olhar de sedução. Um beijo roubado roubou meu coração. E agora? E agora? Deixou marcas no meu peito. E agora? E agora? E agora? Só me disse a palavra Deus, depois foi embora. Naquela noite acordei chorando, quase morri. Foi só um sonho, mas aqueles olhos nunca esqueci. Por uma ilusão, meu coração foi se apaixonar. Coração teimoso, a mulher do sonho quero encontrar. Segura coração apaixonado. Vem comigo assim. E agora? Deixou marcas no meu peito. E agora? E agora? E agora? Só me disse a palavra Deus, depois foi embora. Naquela noite acordei chorando, quase morri. Foi só um sonho, mas aqueles olhos nunca esqueci. Por uma ilusão, foi se apaixonar. Coração teimoso, a mulher do sonho quero encontrar. E agora? E agora? Só me disse a palavra Deus, depois foi embora. Ricardo e Ronael, mulher do sonho. E vocês dois meninos, já acharam a mulher do sonho? Vocês não estão sonhando ainda? Já achamos. Né? Já tô 3 anos de namoro. Mas não, ninguém casou não, né? Não, só namorando ainda. É, não, fica... Não casa não, sabe casar por quê? Casar pra quê, né? Não, sabe porque é o seguinte, falando sério agora. Não casa agora não, porque casou, arrumou mulher. Se arrumar, fica bom. Aí é uma dificuldade. É uma dificuldade, com certeza. Que administrar uma mulher sem filho é custoso, mas ainda é possível. Agora administrar uma mulher com filho, uma carreira, aí é meio complicado. Realmente, né? Essa carreira de música exige muito tempo da gente, então... Eu digo que música é pior do que mulher ciumenta. Exige realmente exclusividade, exige, né? Exclusividade, uma dedicação muito grande. Olha, gente, muito obrigado, viu, ao Ricardo, ao Ronael. E que Deus abençoe o caminho de vocês, que vocês possam seguir nessa trilha aí, porque vocês já são iluminados, porque a gente viver cantando, que é coisa melhor do que você trabalhar para levar alegria aos outros? E para que você leve alegria aos outros, seu coração tem que estar cheio de alegria. Então vocês já são iluminados, né, já vieram marcados por Deus para trilhar esse caminho de luz aí. Que Deus os abençoe, que vocês consigam chegar onde tiver o merecimento de vocês. Se Deus quiser, muito obrigado a vocês. A gente está muito feliz de estar aqui no seu programa participando. Obrigado por ter abrido essa porta para a gente fica muito feliz. E realmente a gente precisa muito do apoio do pessoal aí, das rádios, o pessoal tocar nossas músicas. E muito obrigado por tudo aí, por ter... convidado a gente a participar do programa. É isso aí. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer. Também mandar um abraço para todo o pessoal que está nos ouvindo aí. Não só através do rádio, o pessoal da internet que está aí conectado, ouvindo. Grande abraço. Pessoal que quiser conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, a gente passou aí as redes sociais. Pode também entrar no YouTube, que lá tem todos os vídeos. Participação no DVD de Chitãozinho Chororó. Participação no Festival Sertanejo. O pessoal pode ficar por dentro um pouco mais da nossa história. Então tá bom, muito obrigado mais uma vez ao Vismar Martins. E, gente, eu tenho um cachorro aqui, o Zig. Se eu não for lá, eles vão ter que posar aqui, eles não saem de jeito nenhum. Eu vou soltar eles e depois eu volto pra continuar o programa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amiga, você que gosta de estar sempre bem apessoada, cuidar de você, cuidar da sua pele, do seu cabelo, eu tenho um recado muito importante para você, viu? Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficar mais bonitas e mais saudáveis. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes que vai cuidar muito bem da sua pele. Puro Ômegas é preparado com os ômegas 3, 6, 7, 9. É a maior descoberta da ciência em benefício da sua beleza e da sua saúde. Conheça e adquira toda a linha de produtos Puro Ômegas. Você tem três maneiras de comprar. Uma é com um representante aí na sua cidade. Pode deixar que você vai ficar sabendo, ele vai ter que fazer propaganda, né? Outra é na loja virtual www.saudecombeleza.com.br. saudecombeleza.com.br. E outro é direto no Televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993. Puro Ômegas, cuidando da sua saúde e da sua beleza. A dica de hoje é uma dica de férias econômicas que eu uso isso aqui na nossa família já há mais de 20 anos. Agora, se você for viajar só você e sua mulher, não compensa. Tem que ser... A gente viaja com 20, 25 pessoas. A família é grande, né? Então, normalmente nós vamos para o Nordeste de férias na praia. Aí, que eu faço? Eu alugo uma casa, mas eu chego na cidade. A primeira vez eu vou, né? E chego na cidade, procuro lá as imobiliárias especializadas em aluguel de casas por temporada. E chego e digo, eu quero alugar a melhor casa que tiver aqui. Aí eles levam, mostram várias casas e você escolhe aquela que serve para você. Como a gente viaja sempre com muita gente, às vezes uma casa só não dá. Embora tem casas com 7 suítes, né? Acomoda aí 14, 15 pessoas, mas a gente chega a viajar até com 30 pessoas, a gente aluga até 2, até 3 casas de vez em quando, né? Mas aí como é que funciona isso? Você, mas é muito caro, vai dar o quê? A gente paga 1.000, 1.500, 2.000 reais por dia. Ah, mas é caro demais, mas se você dividir por 25, 30 pessoas, não dá nada, né? Então, a dica é essa, agora você tem que ter cuidado. Eu, nas primeiras vezes, eu ia antes, né? Eu pegava o avião aqui, fui para Maceió, fui para Salvador, fui para Ilhéus, fui para João Pessoa, fui para Natal, chegava lá, dava uma olhada. Hoje não precisa mais, que eu já fiz amizade com o povo dessa cidade toda, já tem as imobiliárias que cuidam disso para a gente aqui. Então você aluga, só que é o seguinte, eu tenho uma dica aqui que as mulheres vão adorar e os maridos não vão gostar. As nossas mulheres nas férias não coam nenhum café, nem compra de supermercado elas não fazem, elas estão lá para descansar. Porque não adianta você ir passear na praia e botar sua mulher para lavar a louça, para cozinhar, para lavar roupa, isso não é férias, só troca o lugar de serviço dela, né? Então a gente aluga a casa, contrata uma cozinheira, uma arrumadeira e uma pessoa para limpar o quintal. São três funcionários, né? E os maridos vão fazer compra no supermercado, as mulheres não fazem nada, o dia inteirinho com os pés para riba e de tarde e de tarde ainda vão para o shopping ainda sem os maridos. mas chega tudo cheio de sacola, numa satisfação. Mas olha, isso serve também, né? Para você que está querendo sair de férias agora no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Outra dica é o seguinte, você alugar antes, né? Alugar antes porque você paga mais barato. Quando chega em cima da hora. E outra coisa, não acredite muito em fotografia, que eu já caí numa esparrela dessa, lá em Guarajuba. Eu aluguei uma casa maravilhosa pela fotografia, cheguei lá, por fora um jardim maravilhoso, dentro era uma porcaria, nós dormimos lá, no outro dia cedo fomos procurar outra casa, né? Então, a dica de hoje é essa, alugue casas para você passar suas férias e tenha férias maravilhosas. Esses meninos estão conquistando o Brasil com a sua simpatia e com o seu talento. Eliane e Samuel, aqui mora a gente! E bebo a noite inteira e amanheço cabeça tonta. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá quilando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, meu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, Aqui Mora a Gente. E se você quiser levar esses meninos agora no final do ano para animar uma festa aí na sua cidade, vocês aproveitam que estão começando a carreira agora, o cachê tá baratinho, viu? O ano que vem vocês vão ver. É só ligar 61998136601, 61998136601. No Cantinho do Rei, um dos maiores sucessos do Roberto Carlos, ele arrebentava na época da Jovem Guarda, né? Roberto Carlos, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar, se você não vem e eu estou a lhe esperar? Só No cantinho do rei, Roberto Carlos, quero que vá tudo pro inferno. A lorota. A lorota boa de hoje é eita cachaça brava. Olha só a pingaiada aqui. Dois amigos bebendo no boteco. Aí um falou pro outro assim: é, companheiro, daqui a 20 anos nós vamos estar velho, viu? Velho, acabado, lascado. Que nem aqueles dois ali, ó. Aí o amigo virou pra ele assim: ô companheiro, presta atenção, rapaz, tá na hora da gente parar de beber. Porque isso que você tá vendo na frente aí, isso é um espelho. E aqueles dois velhos lá sou eu e você. Ê, cachaça! No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu já falei e vou repetir. Oportunidade é que nem um cavalo selado. Ele passa na porta da sua casa. Se você não montar, ele vai embora, você não pega ele mais nunca. E eu estou trazendo para você uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, aproveitando esse final de ano agora, para você dobrar o seu capital rapidinho, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você tem a possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender muito mais barato que a concorrência. Oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para você que tem família grande, viu? Vale a pena. Vou te dar dois telefones para você ligar. 61-9981-3601. 99813601 da Vivo ou 61-8143-8802. 61-8143-8802 da TIM. A entrega via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos. Logo, logo você terá sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando nesse final de semana, tem muita festa por aí, muito aniversário, ó. A Cláudia Aguiar, a Regina Lacerda, a produtora Cel Costa, lá em Palmas, Tocantins, a Cacau Pinho, a Simone Eleuza, lá da rádio aqui de Santa Maria, no Distrito Federal, Rolione Milhomen, Eaf Fatini, Daiane Souza, a minha conterrânea Zulmira Marcilene, lá de Coromandel, o Dijan Arievilo, Carol Miller, o Vitor Diniz, filho da Keila, o Hudson Alex, a Cida Oliveira, o empresário Nilton Pinheiro, o Felipe Oliveira, o Eugor Anes, Tiago Delis, Claudinei Pereira Barbosa, Breno César, Aline Calimeno, Ricardo Moreira, Valdirene Venâncio, Odair Pontes, Sandoval Melo, o grande cantor e compositor Juraildes da Cruz, o radialista Sandoval Moreira, lá em Parnaíba, no Piauí, o Roberto da dupla Roberto e Meirinho, não, acho que é o Meirinho, né? O Meirinho da dupla Roberto e Meirinho, a Solange Cruz, a Silvana Flauzino, o meu xará Cleita Guiar, só que esse aqui é o genérico, ele tem 24 anos de idade, então o original sou eu, esse aqui é genérico, né? A Sheila Borges, o Edson Xavier, o radialista Luiz Daniel Oliveira, o radialista Beto Ferreira, a minha conterrânea Érica Valadares, o Tássio Augusto, a minha amiga Karen Adorno, lá em São Paulo, o Cristiano da antiga dupla Carlos César e Cristiano, o Rodrigo Almeida, o José Ricardo, todo mundo fazendo aniversário nesse final de semana. Recebendo os nossos votos de muita paz, muita saúde, muitas felicidades, e para você que está fazendo aniversário ou não estava sabendo, eu vou pedir para Márcia Ferreira incluir você também nessa oração aqui, viu? Salmo número 7, oração pedindo justiça. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me. Livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto,

te beijar, teu beijo. Desejar o teu desejo. Não teve um dia que eu não senti saudade, nenhuma noite que não fiquei na vontade de beijar teu beijo. Desejar o teu desejo. Desejar teu desejo. João Bosco e Vinícius, dia de sorte para todos os caminhoneiros do Brasil, vocês que estão por aí levando e trazendo o progresso da nossa terra. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, o avô do João, Cleiton Aguiar, Última Esperança. Liguei o rádio nesta triste madrugada e ouvi os versos que há tantos anos fiz em homenagem à menina mais amada que em outros tempos me fizera tão feliz. Fui ao passado e revi tão comovido a bela história que o nosso amor viveu. Não acredito que a tenha me esquecido. Seu sentimento é tão grande quanto o meu. Onde andarás, alma cheia de minha alma? Já não mais posso esconder estes meus anos. Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais. Artista, e não mais queres outro alguém em teu viver. Mas te pertence igualmente esta conquista, pois como disse, não consigo te esquecer. Busque conforto no calor de mil amores, no desespero de apagar tua lembrança. Mas não encontro teu perfume em outras flores, e te encontrar é minha última esperança. Onde andarás, alma gêmea de minha alma? Já não mais posso esconder estes meus anos. Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais. E tu dizes que eu sou teu artista, e não mais queres outro alguém em teu viver. Mas te pertence igualmente esta conquista, pois como disse, não consigo te esquecer. Busquei conforto no calor de mil amores, no desespero de apagar tua lembrança. Mas não encontro teu perfume em outras flores, e te encontrar é minha última esperança. Onde andarás, alma cheia de minha alma? Já não mais posso esconder estes meus anos. Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais. Relembrando Goiás, Cleiton Aguiar, Última Esperança. A frase retocável de hoje é da Denise Aguiar. A confiança perdida é difícil de recuperar. Ela não cresce como as unhas. A confiança perdida é difícil recuperar. Ela não cresce como as unhas. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco eu vou trazer a discoteca do Cleitão, a dupla Marcos e Danilo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, que você pode assistir pelo canal 175 da Sky, 139 da Oi, 248 da GVT, 133 da Claro, 237 da Vivo, 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas, em Brasília pelo canal aberto 59, Belo Horizonte é o 14, Porto Velho 38, Salvador e Lauro de Freitas 51, Camaçari 50, São Paulo 50 e 56, Vitória 50, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo e Guarapari, canal 13, Rio de Janeiro, canal 50, Volta Redonda 58, Francisco Morato e São Caetano, Francisco Morato 50 e 56 digital e São Caetano 45, esses são lá de São Paulo, né? Campo Grande no Mato Grosso do Sul 23, Cuiabá no Mato Grosso 14, Goiânia e Aparecida de Goiânia canal 40 e Palmas canal 5 e 20. Neste domingo, às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a dupla Marcos e Danilo. Não é que eu queira mais viver a minha vida com você assim. É, você pegou meu coração e me deixou nessa prisão assim. Entrou como uma flecha no meu peito, me conquistou assim, com seu jeito. Que pena que nem tudo é perfeito, a mentira é o seu maior defeito. Mas o amor não suporta insegurança. Quando acaba a confiança, não dá pra continuar. Acabou o fim de linha pra nós dois. Seu orgulho me venceu. Não vou deixar nada pra depois. Tô te ligando pra dizer adeus. Você pegou meu coração e me deixou nessa prisão assim. Entrou como uma flecha no meu peito, me conquistou assim, com seu jeito. Que pena que nem tudo é perfeito, a mentira é o seu maior defeito. Mas o amor não suporta insegurança. Quando acaba a confiança, não dá pra continuar. Acabou, fim de linha pra nós dois. Seu orgulho me venceu, não vou deixar nada pra depois. Tô te ligando pra dizer adeus. Adeus. Tô te ligando pra dizer adeus. Adeus. Tô te ligando pra dizer adeus. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Marcos e Danilo. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte à sua disposição em horário comercial. de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, 61-3532-6993. 61-3532-6993 ou no site radioestudiobrasil.com.br. Atenção, a meninada do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. A Faculdade da Música apresenta os mestres João Paulo e Daniel, Planeta Coração. Se eu pudesse passear com as estrelas, se eu pudesse caminhar sobre este mar, se eu tivesse o poder de erguer a minha mão, viajar por todo o mundo sem pegar o avião, se eu pudesse acabar com a tristeza e dor e a pobreza que existe por aí, conversar com os animais, colher flores nos quintais, ter certeza que o futuro não vai acabar aqui. Eu faria todo mundo ser feliz e se entender, todo dia um arco-íris colorindo o amanhecer. A palavra guerra não existiria mais, e nos campos de batalha, lindas flores, muita paz. E dos espaços astronautas pesquisando imensidão, chamaria nossa terra de planeta coração. Eu faria todo mundo ser feliz e se entender, todo dia um arco-íris colorindo o amanhecer. A palavra guerra não existiria mais, e nos campos de batalha, lindas flores, muita paz. E dos espaços astronautas pesquisando a imensidão, chamaria nossa terra de planeta coração. E dos espaços astronautas pesquisando imensidão, chamaria nossa terra de planeta coração. A Faculdade da Música mostrou os mestres João Paulo e Daniel, Planeta Coração. Gravação nova de Bruno e Marrone, Você Me Vira a Cabeça. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar porque a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade, no fundo eu sou sua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em seus laços. É só você chamar que eu vou, porque você não vai embora de vez, porque não me liberta dessa paixão. Porque você